mansão celestial. O mundo está corrompido, pecado e mais pecado. O homem não conhece a Deus, na ciência está confiado. O mundo não há paz, só pensa em destruir-se. Mesmo que não queiras, as escrituras estão a cumprir. No céu tudo é lindo, a gozo eternal. Ali existe paz, na mansão celestial. Muitos esperam no poder político para as coisas melhorarem. Outros esperam na profissão, mas o salário não dá. Pensando nas inflações, só ouvimos os clamores. Mas ainda não é o fim, é só princípio de dores. No céu tudo é lindo, a gozo eternal. Ali existe paz, na mansão.